esqueceu. Meu chão é um mundo, tem dois lados em guerra. Meu mundo, este chão onde você cresceu, e eu também. Ao redor de muitos me apontaram as cercas e os muros, eu quis o caminho. Roguei pela vida e vou subvertendo o mundo, amando a esperança que salta os muros e brincadeira com tua criança. Está o mundo.